Marília Mendonça, bem pior que eu, né? Limão com Mel, Última Lua, toca do Vale Sexo. Agora são 9h40, olha só, temos aqui o calendário do Distribuição de Semente 2019 do município de Salitre, né? Ontem foram atendidos as comunidades Macambira, Roncador, Campete, Cerveja, Pedroso, Coqueiro, Angico, Água Azul, Tanque Novo, Poço da Cruz e Lagoa da Areia. Hoje será atendido Facão, Arapuca, Jacarandá, Espírito Santo, Açu de Novo, Bulandeira dos Estevos, Bulandeira dos Clementinos, Bulandeira dos Dias, Serra Velha, Baixa dos Lucas e Cajueiro, né? Já amanhã será atendido, na manhã, quarta-feira, será atendido aí Baixio do Moco, Pau d'Arco, Água Branca, Mapirunga, Mufumbo, Cacimba do Meio, Milhãs, Papagaio, Cajazeiras, Boa Sorte e Mandacaru, né? São as comunidades atendidas aí pelo programa Hora de Plantar, a distribuição das sementes 2019. 9h41, vamos até Brasília com Paulo Otaran. A corrida à presidência da Câmara e do Senado já começou. E os candidatos estão em campanha. Nesta segunda-feira, Fabinho Ramalho, considerado candidato avulso do MDB, visitou o presidente Bolsonaro para pedir a isenção do governo à disputa. Quando você faz um acordo com 10 ou 12 pessoas, você faz uma panelinha. E a minha candidatura é para acabar com essa panelinha. É colocar com que 513 deputados possam participar do debate. Baixo clero, nunca mais. Agora será um clero só. Rodrigo Maia, que busca a reeleição, estabeleceu um calendário de viagens e está percorrendo o país. Segundo ele, com pautas claras, por entender a necessidade de uma participação decisiva da Câmara e do seu comandante nas decisões que vêm por aí. Para que a gente possa discutir não apenas a candidatura, mas a agenda da Câmara. Todas essas agendas econômicas, elas no fundo são agendas sociais. A reforma da Previdência é uma agenda social para garantir aos que ganham menos. Já a oposição a Rodrigo Maia, neste momento, reúne PT, PCdoB e PDT, que podem ter o apoio de uma parte dissidente do MDB e também do PP, mas podem convergir em apoio a Marcelo Freixo, do PSOL, cuja candidatura já está na rua. O PSOL não apoiaria o Rodrigo Maia no primeiro turno, e isso já estava decidido na última reunião da bancada. Com o anúncio do PSL na base do Rodrigo Maia, nós antecipamos e começamos essas conversas. No Senado, o candidato mais forte é Renan Calheiros, que terá oposição, como deixou claro o Lazinho Martins, do PTB. Vossa Excelência não tem condições mais para presidir o Senado. Seu presidente. Vossa Excelência responde 14 processos. Seu presidente. Vossa Excelência Juscelino dizia. Como é que nós vamos ter um presidente do Senado? Alguém senador. Que não pode nem atender a ordem sucessória da presidenta. Senador. A princípio, o adversário mais forte de Renan é Tasso Gereissati, cuja candidatura existe, mas neste momento é informal. De Brasília, Paulo Otaran. Aí, Paulo Otaran, daqui a pouco ele volta trazendo mais informações direto de Brasília. 9h43, bora emagrecer? Bora, você pode, é possível, força e foco. Ouça agora, bora emagrecer. Eleja um coach, escolha alguém, um amigo, uma filha, um marido, um namorado, para ser seu conselheiro nos próximos 30 dias. Ele ou ela deve incentivar você todos os dias a não desistir, além de defendê-la das críticas negativas sobre a ideia de adotar um estilo de vida saudável. Bora, galera! Você acabou de ouvir Bora Emagrecer! Aí, bora emagrecer, viu? Olha só, se você quer ter uma vida mais saudável, use apenas produtos de qualidade. Use arroz Realengo. Arroz Realengo deixa suas receitas com um sabor único, porque é produzido por um rigoroso padrão de qualidade, que garante o sabor e sua excelência. Arroz Realengo passa por um cuidadoso processo de seleção, garantindo grãos sadios e saborosos. Com arroz Realengo, você não vai ter a surpresa de achar grãos quebradiços ou secos. Alimentação é coisa séria, pois nosso corpo é o reflexo do que comemos. Por isso, temos que consumir alimentos de procedência e qualidade. Experimente o arroz Realengo arborizado e você vai ver o quanto é fácil de preparar e que rende muito mais. Com arroz Realengo você vai dar um show de sabor e saúde. Show da manhã. É o show da manhã. Vamos dar uma faturada na volta. Vem mais sucesso. Tá na cidade, tá na boa. Rádio Cidade é muito mais rádio. rapaz, maquinário, semente, ferramenta nova. Ô Pedro, tu não tava com a dívida aí, rapaz? Paguei tudo, homem. O Banco do Nordeste tá com desconto de até 95% pra quitar as dívidas rurais e prazos pra renegociar. Aí sabe, né? Quem paga tem mais crédito. 95%? Basta ir na agência ou ligar grátis 0800 728 3030. Eu vou agora mesmo aproveitar, viu? Pois vá. Banco do Nordeste. Acelerar para desenvolver. Uma alimentação saudável é essencial para a sua saúde, prevenindo diversos tipos de doenças, além de auxiliar na perda ou ganho de peso. Agora, Campos Sales e região pode contar com a nutricionista Sara Rayane. Atendimento profissional, avaliação nutricional e antropométrica, avaliação corporal com bioimpedância, reeducação alimentar, emagrecimento e hipertrofia, tratamento nutricional de doenças crônicas, tratamento da obesidade. Nutricionista Sara Rayane. Marque sua consulta. Atendimentos em Campos Sales, na Clínica Espazio Derme, localizada na rua Enéas Arraes 801, centro de Campos Sales. E em Araripe, na Avenida Vicente de Alencar Barbosa, número 630, centro. Ano novo começando e o Sacolão Avenida começa o ano com grandes promoções. Olha só, arroz Kika 2,39, açúcar 1,89, café Quimimo 4,19, óleo soia 3,69, massa de milho Bono Milho 89 centavos, macarrão Bom Sabor 1,49, molho de tomate Tarantela 190 gramas 89 centavos, maionese Quero 200 gramas 1,29, milho verde Quero lata 1,29, creme crack estrela 2,49, maisena 200 gramas 1,99, leite camponesa 1 quilo 19,99, leite ninho 800 gramas 19,99, creme dental sorriso 70 gramas 1,19, detergente Delimpe 89 centavos, sabão barra Guarani 1 quilo 3,89, sabonete Rexona 89 centavos, água sanitária Juá 1,35, lã de aço Assolan 99 centavos. Isso são apenas alguns itens. Tem muito mais. Tá imperdível. Aproveite. É só até o dia 12 de janeiro. Vou repetindo. Dia 12 de janeiro, aproveite. Sacolão Avenida. Lugar de comprar barato. O Sacolão Avenida fica localizado na Avenida 7 de Setembro, número 230. Organização Aézio. Chegou em Campos Sales um novo conceito em moda masculina e feminina. Boutique Nobre. Boutique Nobre. O melhor da moda masculina e feminina, com novidades exclusivas pra você. Seja qual for o look que você procura, elegante ou casual, a Boutique Nobre tem. Trabalhamos com as melhores e mais famosas marcas do mercado. Venha conferir os lançamentos da Maria Valentina, Lebu, Cavaleira, Eagle, Elo Second Floor, Adidas, Denim, Nike, Grupo Osmose, Boteiro, Petit Joli, Dakota e muitas outras. Quer andar na moda com estilo e elegância? Vem para a Boutique Nobre. Visite-nos. Esperamos por você. Avenida Francisco Ademar de Andrade, número 680, ao lado do Mercadinho São Francisco de Vavá, no centro de Campos Sales. WhatsApp 99787-4787. Siga-nos no Instagram, Boutique _ Nobre, e confira as novidades. Boutique Nobre. Boutique Nobre. Aqui, a moda é do seu jeito. Do seu jeito. O renomado ortopedista Dr. Marcelo, do Hospital Regional do Cariri, estará sábado, dia 12 de janeiro, a partir das 8 horas da manhã, na Clínica Dr. Paulo Ney, em Campos Sales, atendendo consultas.